Torre Salvador Rio 5972 para o táxi, com 05 a bordo, 3 e 10, autonomia alterna Guarulhos. O Rio, está autorizado, chame no ponto de espera pronto para decolar. Autorizado, chame no ponto de espera para decolar. Isso, 5972. Prepare-se, Metal Eduardo, copiou. 571 no meio da WebJet, pela nossa orientação aqui, a posição seria 5, ok, no Pátio 3. Ciente, posição 5 do Pátio 3, da Z571 no meio. Salvador, boa noite, portal 9908, para autorização e cópia, barulho. Estamos aqui na Floriana, 9908, pronto a cópia? Prossiga. Autorizado para Guarulhos, nível 320, via rota de saída da El, Lida, Bless, Crash, lá na sequência, mais à frente, interceptar a... São os pontos seguindo conforme a rota preenchida. Decola da 190 com curva à direita e faz saída da El, Lida e depois Crat. Aciona 5571 e o controle 19.35, que é a rota lá após trivia e autoriza 58. Positivo, autorizado 320 via rota apresentada. Destino, aerovia. Transponder 517-1-0935, controle, total 9908. Sim, ativo, 5571 é o código, chame para o puxa acionar. É 5571 no transponder, não é isso? Sim, ativo. Torre Rio, 5972, no ponto de espera da 10, pronto. Autorizado alinhar e decolar o Rio, vento 120 graus, 5 nós. Autorizado alinhar e decolar, Rio. Total 9908 para posicionamento. Táxi 3. Autorizado, chame táxi. Chama lá táxi, total. Controle 1935, 5972. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972. Contato radar na decolagem, suba para nível 320, voo Idael. 320 para o Idael 5972. Finalizou o gol no 805. 805, complete LS, chame a torre, no 862, bom voo. 186805, boa noite. Boa noite. Total 908 para o táxi com 4 rodando do Leão, 4 horas. Civil táxi até o ponto de espera, chame pronto para decolagem, táxi direto via Pátio e Índia. Via Pátio e Índia, chamará no ponto de espera, continua com o seu na bota. Salvador, boa noite, voo no 805, passando Índia Serra, baixado travado. 805, ciente, livre pouso, pistão no zero, o vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso, 805. atingiu o ponto de espera. Gente, tá autorizado, né, Matheus? Tá 9908. Valeu, Matheus. .805, seu solo aos 10, Crive táxi à direita, Alfa e Juliette, portão 1, na minha escuta. Direita, Alfa e Juliette pro portão 1, voo no 805. Vai cruzar o 170, Rio 5972. 5972, chame Recife, frequência 1251, alterne 3325, bom dia. 251, confirme a alternativa. 133, decimal 25, boa noite. 13325, boa noite, obrigado. Total decola aos 13, controle 1935. 1935 total. Contato radar na decolagem, suba para nível 320, voe da Elda presente. 310, acorde da Elda, total. 3. Total 9908, chama Recife agora, 1251, no secundário 133, decimal 25, com voo. 251, 3325, total 9908, boa noite. Salvador, muito boa noite, Oceania 6258, está cruzando 170, restrição 50. 258, Oceania Identificação, desce ao 050 na proa de TAP, velocidade a critério. Identificou 050 em TAP a critério, Oceania 6258. Controle Salvador, web 5837, livrando 280 para 160. Ficou 37, 11935 com controle Salvador. Controle Salvador Web 5837, livrador 60 para 1860. 837, sem identificação, descida até o 060, chegada bom. 060, informação Alfa 5837. Chanel 6258, Proa de Duna, descendo para 2000 pés, ajuste 10014. Duna, 2000 pés, 10014, Chanel 6258. Web 5837, descida para 4000 pés, ajuste 10014. Copiou? Afirmativo, 4000 e 14, 5837. Thank you.